Microphone activated. Bom, boa noite a todos. Primeiro, Sérgio de Alvito apresentando a Corona River The Hit. Bom, solenidade hoje aqui, dia 17/9/2017, às 6 horas e 30 minutos arredondando. Presente na sala Coronel Oliver de Hit, segundo Sargento Marcos Breno e os demais companheiros de farda. Então, o provando de hoje aqui é o Davi. Ô, Marcos, tá no QAP aí? QAP. Então, você pode estar comentando um pouco aí sobre o Davi Soares aí? E a experiência que você teve com ele aqui no batalhão. Microphone muted. Então, primeiramente, segundo Sargento Marcos Breno, se apresentando o. E aos demais, Davi Soares, uma equipe de reintegração. Eu já tive presente com ele desde o meu início do batalhão. Ele era cabo na época, me auxiliou bastante. E hoje ele tá tendo uma chance aí de voltar e que ele faça melhor do que ele já fez da última vez. Da última vez ele foi bom e que ele seja melhor do que foi da última vez. Então, parabéns ao mesmo aí. Positivo, palavras do Marcos Breno. Coronel Oliver, se possível comentar um pouco aí sobre o Davi Soares aí desse fato. Microphone muted. Positivo. Bom, primeiramente aí, boa noite a todos, né? Coronel Oliver de Ritz se apresentando aos demais. O que falar do Davi Soares? Davi Soares é um ex-membro da 17 já desde alguns anos, né? E ele foi uma pessoa que chegou no nosso batalhão, teve aí a sua história, né? Conseguiu atingir uma patente de cabo, né? Mas por ironia do destino, acabou saindo do BPM, tá? E hoje está tendo aí uma nova oportunidade. Hoje, ser da 17 BPM é algo que lá na frente vai ter um grande significado, tá? A gente vê que batalhões policiais hoje estão fechando as portas, né? Não porque eles estão cheios de membros, é porque não está tendo comandante, tá? As pessoas estão cada vez mais se desanimando com batalhões, páginas vazias, servidores aí, né? Tudo que você vai buscar em relação a BPM é difícil você achar um ativo. E a 17 há anos aí vem se mantendo de pé, tá? Em todos os seus momentos. E a nossa equipe, lógico, não é uma equipe grande, mas são os melhores que estão aqui, tá? Ah, nós somos referência para outros batalhões. E hoje, quem que não conhece a 17, ou quem não foi da 17 um dia, né? Então, esteja honrado por estar aí na 17. A gente conta com o Davi aí da mesma forma que a gente contou com ele na época de cabo. O Davi Soares já passou por alguns batalhões bem conhecidos também, sendo o último dele o EBV, né? E tem todo um potencial aí, basta ele acreditar e continuar com a gente, tá? A gente acredita em seus jogadores, queremos lá na frente poder compartilhar bons momentos, né, do que a gente passou aí no passado. Então, o que falar do Davi? O Davi, eu não tenho nenhum problema com o Davi, gosto bastante dele, tá? O único problema foi essa questão dele não se manter, né, no batalhão. Mas espero que isso mude a cabeça dele, tá? E acredite bastante na gente aí, que a gente vai conseguir ser muito mais, fazendo melhor hoje, tá? É isso que eu tenho a falar do Davi. Parabéns aí por sua promoção a soldado. Nada mais do que justo aí. Microphone activated. Positivo, palavras do coronel aí. Então, o que eu vou falar do Davi aqui? Conforme aqui entre os sargentos, não chegou nenhuma reclamação da parte do Davi, pelo menos para mim, que no caso é o sargento. E eu só desejo aí felicidades e que essa não seja a primeira. Não, esqueça, não seja a última solenidade, buguei aqui. Então, Davi, peço que leia o juramento da 17 aí, que o Marcos Breno colocou aí no chat aí. Se apresente, se ainda como estagiário, pode dar início ao juramento. Microphone muted. Bom, estagiário Davi Soares se apresentando aos demais, a todos os companheiros de fera presentes aqui nessa noite, né? Vamos lá ler o juramento da 17 BPM. incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de faro, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que posso chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17º PM. Microphone activated. Bom, já citado a patente do Davi, parabéns aí. E Davi, agora o senhor, como já padrão, você tem 30 segundos aí pra agradecer quem te treinou, as pessoas que te orientaram. Você tem 30 segundos aí pra agradecer. Microphone muted. Bom, eu queria, dessa vez eu queria agradecer a todos mesmo, todos da 17 BPM aí. Tive presente aí, pessoal aí, o Juliade, o Juan, que tava me ajudando aí nos primeiros dias. O Juliade patrulhou muito comigo nesses primeiros dias em que eu entrei. Marcos Breno, sargento, agradecer ao coronel que aceitou a minha entregação. Eu sei que é difícil, teve que pensar muito antes de assentar, mas eu queria agradecer a todos, e é isso daí, TKS e 17 BPM. Microphone activated. Positivo, solenidade finalizada aqui, TKS a todos.